de rolê. Eu vou na fé, truta, sabe como é, mas eu tô na luta, procura de um lugar nessa disputa. Na cultura eu vivo, mas eu vivo na rua. Tô de rolê, eu vou na fé, truta, sabe como é, mas eu tô na luta, procura de um lugar nessa disputa. Na cultura eu vivo, mas eu vivo na rua. Tenho saudades do tempo que não volta. Tenho saudades do tempo que não existia revolta. Da época da infância que não existia ignorância, ganância, tolerância e abundância. Mas coloque a prova e taca na balança. O pobre passa fome e o rico enche a pança. Isso é o que dá viver nesse país de terceiros. Pode ter certeza que os últimos sendo os primeiros. Antigamente se lutava pra obter o respeito, mas hoje o respeito não segura a bala no peito. Tem que andar ligeiro por todas as quebradas. Tem que ser humilde e não dar mancada. Cada um tem sua cara, também tem o seu jeito. Mas temos que tirar da mente esse preconceito. Eu confesso que às vezes eu não entendo. O processo não existe por alguém meter o dedo. Pra que 9 talheres pra uma refeição? Pra que não emprestar pra alguém que come com a mão? Enquanto os comem camarão e peru assado, tem gente na rua comendo pão mofado. Tô de rolê, eu vou na fé, truta, sabe como é, mas eu tô na luta, procura de um lugar nessa disputa. Na cultura eu vivo, mas eu vivo na rua. Tô de rolê, eu vou na fé, truta, sabe como é, mas eu tô na luta, procura de um lugar nessa disputa. Na cultura eu vivo, mas eu vivo na rua. Essa é a verdadeira face da realidade. Não tô de bobeira, essa é minha cidade. Eu fumo do madeira desde menor de idade. E ainda não entendo a tua dificuldade de assimilar o que eu falo, o que eu penso. Eu não vou de embalo, o raciocínio é propenso. Com muito esforço, essa batalha eu venço. E quem sabe assim, um dia eu te convenço. Eu represento a rua de asfalto ou de terra. Caminhando entre elas, preparado pra nova era. Lutando as batalhas, eu ganharei a guerra. Eu queimaria as bagas, fumaça pra atmosfera. Pensamento à vera, voando com o vento. Inspirações das canções, relatos de momentos. Conforme o tempo passa, o corpo fica lento. Pensa é de graça na caça pelo dinheiro. Pensa é de graça na caça pelo dinheiro. Pensa é de graça na caça pelo dinheiro. Tô de rolê, eu vou na fé, truta, sabe como é, mas eu tô na luta, procura de um lugar nessa disputa. Na cultura eu vivo, mas eu vivo na rua. Tô de rolê, eu vou na fé, truta, sabe como é, mas eu tô na luta, procura de um lugar nessa disputa. Na cultura eu vivo, mas eu vivo na rua. Tô de rolê, eu vou na fé, truta, sabe como é, mas eu tô na luta, procura de um lugar nessa disputa. Na cultura eu vivo, mas eu vivo na rua. Bem-vindos a Barcelona, isso mesmo, 2010, eu tô na luta.